Cândido Felisberto, Jô Cândido Felisberto, Almirante Negro, foi o líder da revolta da Chibata, foi o líder da revolta da Chibata. Os marinheiros revoltados com a punição da chibatada se revoltaram em 1910. A revolta da chibata fez que acabasse as chibatadas. A revolta da chibata fez o que acabasse com a chibatada dos marinheiros brancos contra os negros e os mulatos. Uma verdadeira aula de história. A revolta da chibata.